Estúdio 3D. IT Gravações. Nada mais importa agora. Você foi embora e eu fiquei tão só. Pra cima, sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. Joga pra cima, vai, vai. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu amor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu amor. E hoje estou tão livre, posso amar a quem quiser. Mas nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos seus pés. Tira o pé! De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu amor. De que vale? De que vale? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais seu amor. Swingou! Swing tá bom. Se tá bom, deixa.